Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Segure-se a vida, um prado de louvor. Muito bem, galera apaixonada por Deus, estamos chegando por aqui na sua rádio ligada em Deus através do Gospel Hits. Vamos levando aí os melhores louvores para abençoar a sua vida e a vida da sua família. São 60 minutos aqui, tá bom? Muito prazer, eu sou o Xandelle e quero convidar você para curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits, e o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Vamos começando aqui através dos nossos parceiros, né, que retransmitem o Gospel Hits para o Brasil e também para o exterior. Começando com Davi Sasser, venha o teu reino. No ar, Gospel Hits. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Mas livra-nos do mal.

abraçar tudo aquilo que é teu, renunciar ao pecado e ser todo poder, só teu. Eu quero olhar com os teus olhos, Senhor, pra enxergar o carente de amor, pra aqueles que necessitam de salvação. Mais um lindo louvor aqui no Gospel Hits, com os melhores louvores para abençoar a sua vida. PG e Radassa Mazarão, Nada Serei. Teve também 4x1, Tu És Meu Tudo, Cristina Mel, Invicto, Davi Sasser, Venha o Teu Reino. As primeiras aqui do Gospel Hits. São 60 minutos juntinhos aqui com o melhor conteúdo de Deus para sua vida. Amém? Quem quiser pode acessar aí a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits, ou deixando recados também em nosso site www.redegospelhits.com.br. E tô passando por aqui no site para mandar recados lá para Lenir Maia de Patos de Minas. Gente, vocês estão de parabéns com este programa. Excelente, sou ouvinte apaixonada. Recadinho também do Anderson Souza, lá em Manaus, no Amazonas. Quero parabenizar porque vários recados têm chegado aqui em nossa rádio, a Namazônia Web Rádio, parabenizando o programa Gospel Hits e a parceria. Um abraço do estado do Amazonas para todos que trabalham aí neste ministério. Agradecendo então o recado aqui da Lenir Maia, de Patos de Minas, e do Anderson Souza, em Manaus, no Amazonas. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits, o ritmo que transforma vidas. Os melhores louvores aqui no Gospel Hits do Brasil e também com transmissão para o exterior, graças às nossas parcerias, né? Emissoras de rádio e web rádio. Muito prazer, eu sou Xandelle na comunicação e quero dar as boas-vindas aos novos parceiros, a Web Rádio FM Brasil de Goiânia, Goiás, direção do Ivan Santana, a Jesus Está Voltando Web Rádio de Santo Antônio de Jesus na Bahia, direção do Manuel dos Santos, a Sete Mares Web Rádio em São Luís do Maranhão, direção do Maciel Ericeira. Boas-vindas à Central Mix Web Rádio de Centralina, Minas Gerais, direção do Edivaldo César. Mais quatro emissoras de rádio que vão retransmitir o Gospel Hits aos seus ouvintes. Boas-vindas a todos, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Que venham mais parceiros, né? Cada semana vem pintando mais por aqui. Vamos ouvir agora a música nova. Ronaldo Santos, Não Pare. Tem recadinho aqui da Engenheiros da Paz Web Rádio em Patos de Minas, Minas Gerais. Olá, manda um alô pra galera do bairro Boa Vista, ao Eli Soares, a Helen Cássia e ao Fabrício Martins, para todos os ouvintes da Engenheiros. O Lenir Maia tá dizendo: olá pessoal, venho dizer que amo esse programa, vocês estão de parabéns, que Deus, né, na sua bondade, abençoe a todos. Ofereça aí uma música para mim, para minha filha Laís Maia. Somos de Patos de Minas, Minas Gerais. Alôzão, Lenir! Também tem recado aqui do Manuel dos Santos, Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Amigo, irmão, seu programa é um sucesso. Amém, né? O Gospel Hits que está no ar há 6 anos. E você pode curtir a nossa página lá no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits e deixando o seu recado por lá. Nosso site www.redegospelhits.com.br. Daqui a pouquinho tem a mensagem bíblica. Vamos então com música nova, lançamento, Ronaldo Santos, Não Pare. Os maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Não pare, não pare, Deus está no controle. Se você tá sentindo essa presença, adora Ele, vai. Você não pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. E é pra você passar, meu irmão. Ouça o grito de derrota do gigante. Tua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle.

me fizer cair. Gospel Hits. Quando a glória desse mundo quiser me afastar de ti, quando as propostas forem tudo que minha carne quer, me lembrarei quem eu sou. Sou salvo em ti, Jesus. Que o mundo veja que estou prostrado aos pés da tua cruz. Declararei a cruz, oh, o poder da tua cruz. Gospel Hits. Assim como Moisés sugeriu, o Senhor ir com ele. Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti. Me diz.

paz do Senhor. Estou ouvindo através da web em Caxias do Sul. Grande abraço a todos da programação e aos ouvintes do nosso imenso Brasil. Amém, Evandro. Deus abençoe a sua vida. O Henrique Barbosa de Ribeirão Preto, São Paulo. Opa, tudo bem? Tô passando aqui para elogiar o programa Gospel Hits. Sou diretor-geral da Web Rádio Play. Estava ouvindo o programa para colocar no ar e era justamente o que eu procurava. Um programa abençoada. Estão de parabéns. Gostei muito. Estou com horário evangélico aos sábados e domingos, das 6 da manhã às 7 da manhã. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada dia mais a obra de vocês, que é muito bacana, né? Bacana foi ouvir essas palavras aqui do Henrique Barbosa de Ribeirão Preto e do Evandro Garbim de Caxias no Maranhão. A galera que acessa o nosso site e deixa recados por lá. Acesse você também www.redegospelhits.com.br. Daqui a pouquinho eu tô voltando com as últimas, com o nosso terceiro bloco, e no final tem a mensagem bíblica. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Muito bem, já vamos retornando aqui no Gospel Hits, né? Um programa que traz a mensagem de Deus através da musicalidade. São vários parceiros que retransmitem o nosso programa. Já passa de 263 emissoras de rádio e o Web Rádio. São 6 anos no ar, um programa gratuito para todas as rádios que tiver interesse, né, de adquirir aí o nosso ministério para abençoar os seus ouvintes. A cada semana vem pintando aqui os novos parceiros, e você pode acessar o nosso site para conhecer o nosso trabalho, www.redegospelhits.com.br. Passando aqui também em nosso Facebook, tem recadinho da Sandra Maciel. Olá, manda uma canção pra mim aí e ofereça pra todos os ouvintes de Miranda, no Mato Grosso do Sul. Ela que é obreira, né? A obreira Sandra, da Igreja Mundial. A Valquíria Nogueira Rondoura, de Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, tá dizendo que gostaria de ouvir um lindo louvor aqui, e ela tá oferecendo para todos também. Olá, Odinésia Mendes, está lá em Miranda, no Mato Grosso do Sul, e tá pedindo um alôzão para ela. Então, um alôzão aqui para Odinésia Mendes, de Miranda, no Mato Grosso do Sul, e para todos os ouvintes lá de Miranda, né? Nossa audiência é muito grande por lá. Agradecendo a Valquíria Nogueira Rondoura, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a Sandra Maciel, também em Miranda, no Mato Grosso do Sul. Recado em nosso mural do site. A irmã Kyber Domingos, de Guaíra, no Paraná, tá dizendo: manda um olá pra Guaíra, estamos ouvindo pela Novo Som FM. Parabéns pelo programa, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a você também, viu, irmã Kyber? Vamos agora com Flor Delis, a volta por cima. Daqui a pouco eu volto aqui, né, com a mensagem bíblica. Os maiores sucessos, os maiores nomes do universo gospel. Dar a volta por cima. Quem pediu roda em minha vida decretou. Às vezes a gente erra tentando acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer acusar. Mesmo machucados, temos que continuar. Quem obedece aqui embaixo, amanhã por cima vai estar. Os ossos fortes

a mensagem bíblica. Olha, querido, o tema da mensagem hoje é: não se turbe o vosso coração. É um versículo que está lá na palavra de Deus em João capítulo 14, versículo 1. Há muitos motivos para os nossos corações estarem assim, da forma que nós mencionamos agora, turbados, né? Entre eles, medo, insegurança, violência, desemprego, sofrimento e separação dos entes queridos. Uma morte, por exemplo. Que situação mais complicada quando nós perdemos uma pessoa que nós amamos, né? Quando essa pessoa falece, essa pessoa parte aqui da nossa vida cotidiana. Para o cristão, a separação de um ente querido provoca lágrimas por causa das saudades que vamos sentir da sua presença. As pessoas que vivem longe da sua família e as que precisam estar separadas por motivo de trabalho, estudo ou saúde, sabem avaliar as bênçãos da oração. A oração corta a distância, pois na oração não há quilômetros entre nós e Deus, nem existe o mar e a terra que separam os homens fisicamente. Na oração, nós e os nossos queridos estamos no mesmo plano, no mesmo lugar espiritual, gozando a companhia de Deus. Quão tristes devem ser os incrédulos que não praticam a oração. Ausentes de sua família, a única coisa que sentem é a saudade. Não podem receber de Deus a paz do coração que o cristão goza ao entregar a sua família nas mãos de Deus. E esta sensação alegra-nos o coração e nos une ainda mais ao Senhor Jesus. Isso tanto é verdade que o Senhor Jesus disse: por um pouco me ausentarei de vós, né? Quando ele foi assunto ao céu. Porque o Senhor Jesus sabia dessa proximidade. Ele estaria distante fisicamente dos nossos olhos, distante, mas estaria espiritualmente presente. Assim como ele fala na palavra: eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas. Amados, que seja realmente uma bênção essa palavra aí para o seu coração, que seja um conforto, um consolo espiritual, que você sinta mesmo a proximidade daqueles seus entes queridos que estão distantes através da oração.